Rádio Antinoeb dá agora início aos melhores da rádio. Um momento de descontração com boa música e um grande apresentador, Paulo Santos. Olá, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Os Melhores da Rádio, referente ao dia 25 de agosto, quarta-feira do ano de 2010. Um programa com realização e apresentação de Paulo Santos. Espero, amigo ouvinte, que esteja tudo bem desse lado, espero que esteja tudo bem consigo, espero que tenha tido um ótimo dia de quarta-feira, um dia um bocado fresquinho, mas que realmente ainda estamos no verão e espero que, sinceramente, esteja tudo bem consigo, tudo bem desse lado, na companhia da Rádio Antena Web, agora no programa Os Melhores da Rádio com Paulo Santos. Vamos começar musicalmente esta nossa emissão de hoje com três temas musicais. Primeiro tema, os Roupa Nova, A Força do Amor. Segundo tema, Alexandre Pires, Sem o Teu Amor Nada é Igual. E terceiro tema, Roberto Carlos, Para Ficar com Você. Fique bem, fique na companhia da Antena Web. Abri minha visão, um jeito com amor. Tocando pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar. Não vai embora. Chamou minha atenção a força do amor, que é livre pra voar, durar para sempre. Quer voar, navegar outros mares. Dá um tempo sem se ver, mas não se separa. A saudade vem, quando vê não tem volta. Mesmo quando eu quis morrer, te ciúme de você, você me fez falta. Sei, não é questão de aceitar. Sou mais uma negar. A gente não pode pedir. Se a vida cansou de ensinar, sei como nos dá asa, mas volta pra casa. Abriu minha visão, um jeito pra amor. Tocando pé no chão, alcança as estrelas. Tem poder de mover as montanhas. Quando quer acontecer, derruba as barreiras. Para o amor não existem fronteiras. Tem a presa quando quer, não tem hora de chegar. Vai embora. Sei, não é questão de aceitar. Sou mais um a negar. A gente gente não pode impedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Sei, não é questão de aceitar. Nada que eu possa fazer, a gente não pode pedir. Se a vida cansou de ensinar, sei que o amor nos dá asa, mas volta pra casa. Mas volta pra casa. Antena Web, a sintonia perfeita para o ouvinte mais exigente. E pego remexendo em suas coisas e vou bebendo amargas horas de saudade, de silêncio. É como se o amor e a minha vida virasse uma fotografia de tudo que nós dois vivemos. Enquanto os dias passam, aumenta minha angústia. A tristeza é tão vazia. Sem teu amor nada é igual. Eu tenho medo e essas paredes vão guardar todos os nossos segredos. Sem teu amor eu fico mal, como eu te quero. E cada dia sem você é mais um dia que te espero. Estou pedindo a sua volta. Perdoe, por favor, entenda que não suporto essa saudade. É que somente, simplesmente um homem que sofre com a sua ausência e que te ama de verdade. Mas você foi embora, deixou essa distância, essa tristeza e sofrimento. Sem teu amor nada é igual. Eu tenho medo e essas paredes vão guardar todos os nossos segredos. Sem teu amor eu fico mal, como eu te quero. Sem você é mais um dia que te espero. Hoje é só solidão. O que foi amor agora é pra ficar com você. Eu só tenho os motivos do meu coração, e por essa razão eu te aceito e te chamo, e não digo que não. Tudo que eu te fiz e o que você me fez, eu deixei no passado. E o que importa pra mim é você dizer sim e ficar do meu lado. Pra ficar com você, eu só quero, se for pra ficar toda a vida, pra deixar de chorar, pra deixar de sofrer e não ter despedida. E se você voltar, eu vou te receber. Se eu sofri, não importa. Te amo e só eu sei o quanto eu te esperei entrar por essa porta. Pra ficar com você, eu só quero, se for pra ficar toda a vida, pra deixar de chorar, pra deixar de sofrer e não ter despedida. E se você voltar, eu vou te receber. Se eu sofri, não importa. Te amo e só eu sei o quanto eu te esperei entrar por essa porta. Olá, amigos ouvintes, votos renovados de uma ótima tarde para si mais uma vez, na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, com o Paulo Santos. Eu faço-lhe companhia todas as semanas, terças e quartas-feiras, no horário das 19h às 19h30, aqui na Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, onde passamos música calma, tranquila, música romântica, para você relaxar, para você descontrair, para você passar bons momentos na nossa companhia. Vamos regressar à música, desta feita com mais dois temas musicais. Primeiro tema, Daniel, Amor Absoluto. E segundo tema, Maria Bethânia, Gostoso Demais. Fique bem, fique na companhia da Rádio Antena Web, no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos. Boa tarde. Silo! E na palma da mão! Às vezes perto de você, eu juro não consigo ver que existem outras pessoas além de você. E esse seu sorriso então é fantástico.

de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com você, estou nos braços da paz. Pensamento viaja e vai buscar meu bem querer. Não posso ser feliz assim, tem dó de mim. O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do mel, do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. Teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Eu, quando estou com você, estou nos braços da paz. Amigo ouvinte, estamos quase na reta final do nosso programa de hoje, Os Melhores da Rádio, referente ao dia 25 de agosto de 2010, quarta-feira. Vou-lhe deixar agora aqui a receita de hoje, do programa de hoje, que é salada de frutas com chantilly. Você escolhe as frutas que quiser, por exemplo, maçã, pera, manga, melão, banana. Meta as frutas à sua escolha, depois coloca isso num recipiente e coloca uma colher de açúcar de sopa. Depois mete dentro um cálice de vinho do Porto, mexe muito bem mexido e depois por cima coloca natas. E fica salada de frutas com natas, depois leva ao frigorífico. E digo-lhe que é uma sobremesa maravilhosa. É uma sobremesa de comer e de chorar por mais, amigo ouvinte. Faça e certamente não se irá arrepender. Assim chegamos ao final do nosso programa de hoje, quarta-feira, 25 de agosto de 2010. Prometemos voltar na próxima semana para mais duas emissões, terça e quarta-feira, 19h30. Conto consigo, aguardo por si na próxima semana. Amigo ouvinte, a continuação de uma ótima semana para si. Um grande abraço para si e encontro marcado na próxima semana, terça e quarta-feira, no horário 19h30, aqui na sua rádio Antena Web. Então, boa tarde e até lá!